Seção 3. De Fábulas de Esopo, volume 2. Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. O Galgo Velho e seu Amo. De Esopo. Há um galgo velho, que havia sido muito bom, se lhe foi uma lebre dentre os dentes, porque já os não tinha. O amo, por isso, o assaltou cruelmente, e lançou de si, como coisa que nada valia. Disse o galgo: deve, senhor, lembrar-te como te servi bem enquanto era moço, quantas lebres tomei e quanto me estimavas. Agora que sou velho e estou posto no osso, por uma que me fugiu, me assoltas e lanças fora, devendo perdoar-me e pagar-me bem o muito que te tenho servido. Moralidade. Deste galgo tome lição quem serve a senhor ingrato, e verá o pago que há de ter, principalmente se o serve em coisas contra a sua consciência, porque depois que estiver bem metido no inferno, pela primeira vontade que deixar de lhe fazer, perde quanto tem servido, e muitas vezes o mesmo senhor, por cujo respeito ele perdeu a Deus, e o mundo o acusar, é seu algoz, e o faz castigar dos pecados que lhe fez fazer. Findi. O Galgo Velho e seu Amo.